pensei, quando lembrar que eu sou teu ex. Vivia mendigando seu amor, sendo desprezado, mas eu me toquei. Quis dar um rumo pra minha vida, e pra te esquecer foi sem dificuldade. Boto grave pra torar quando bater saudade. Não adianta me ligar pra saber por onde eu ando e o que tô fazendo. Se eu atender, cê só vai ouvir paredão tocando e as mina descendo. Não adianta me ligar pra saber por onde eu ando e o que tô fazendo. Se eu atender, cê só vai ouvir paredão tocando e as mina descendo. Sendo desprezado, mas eu me toquei. Quis dar um rumo pra minha vida, e pra te esquecer foi sem dificuldades. Boto grave pra torar quando bater saudade. Não adianta me ligar